Quem é? Quem é? Ha ha ha. Mistura na mão, quem é? Ha, na disposição, quem é? Mensagem positiva é o crime, é o crime. O som batendo forte nos falantes, é o crime. Ser consciente na voz arrogante, amante das causas das canções que me comovem. Do rap, do gueto, dos pretos que promovem o crime do raciocínio lógico pro bem. O crime da identidade própria também. Não sou refém, sou rolo compressor. Sou G.O.G., o gladiador. Demorou. Dou mau valor na questão da postura. Dou mau valor no cantador, rapadura. Quem me conhece sabe o que eu penso, o que eu quero. Corro atrás, sempre mais, não me espero. Meu nome e meu retrato estampado nas camisas. Jamais foram relacionados ao mundinho da brisa. Frisam as frases de um poeta contundente. Reprisam rap nacional constantemente. Na frente, minhas regras, meus conceitos sobre a paz. Rancha os dentes, masoquistas intelectuais. Quer mais? Canto mais o que o playboy odeia. Quer mais? Não multiplico o pão na santa ceia. Mas é o crime viver sob pressão da repressão. É o crime saber que não é filme esse mundão. Então, brutalidade é o pior do supercine. Representa as quebradas de Brasília. Quem sabe, quem sabe, canta. Na disposição, quem é? É o crime. Que chure na mão, quem é? É o crime. Vai na disposição, quem é? Que chure na mão, quem é? Buscar sabedoria no poema fortalece. Sou um alucinante até rejuvenesce. Eu rezo a prece que leva o coração já quase morto. Alegria e alguns momentos de puro conforto. Por mais que eu fale citando momentos do dia a dia, muitos ainda preferem viver na logia. Quem diria? Três letras que já dizem tudo. Quem diria? Que o vinil do Glock é um escudo. Absurdo pra quem não sabe o limite da potência. Ficou surdo, ergueu no máximo paciência. Eu sou remédio que abala a estrutura. Eu sou remédio sem mistério. Meus filhos, minha mulher, meu império, protesto. Justiça lenta, cega, surda e muda. Manifesto. Nota 10 pros mano que estuda. Criminosos da comunicação. Minha nossa família segue a trilha. Sou louco consciente na guerrilha. No combate, a febre criminosa. Eu sou receita, me respeita. Meu verso, minha canção, minha seita. Credo, hipocrisia, sistema nojento. Eu prego sem medo na alto pensamento que reflete, mas reflete o imenso poder das palavras. Que pra burguesia são malditas e macabras. Brutalidade é o pior do supercine. Representa as quebradas do Brasil. Vem com nós, vem com nós. Na disposição, quem é? É o crime. Que jure na mão, quem é? É o crime. Vai, na disposição, quem é? É o crime. Que jure na mão, mão. Então reflita sobre seus conceitos. Então reflita sobre seus direitos. Então reflita, vem jogar no nosso time. Então repita, mensagem positiva é o crime. Na disposição, quem é? É o crime, bicho na mão. Quem é? É o crime, vai. Na disposição, quem é? É o crime, bicho na mão. Vamos aí, Brasília. Na disposição, quem é? É o crime, bicho na mão. Quem é? É o crime. Quem é? É o crime, bicho na mão. Quem é? É o crime. Vai na disposição, quem é? É o crime, bicho na mão. Quem é? Na disposição, quem é? Tchure na mão, quem é? É o crime. Agora ficou bonito.